wishing and hoping Mama, you could be around. Well, you know I need you more than the air I breathe. And I guess I'm just trying to tell you, woman, what you mean to me. Thank you. steps to wake the morning for the rooster crow. Searching for soda bottles to get myself some dough. Run them down to the corner, down to the country store. Cash them in and give my money to a man named Curtis Lowe. Breeze. parceria Shaq, mas não, antes da Shaq tem uns lançamentos aqui, uns lançamentos da semana, uns rock aqui, independente, vamos aqui de Escória, lançamento, música nova, bem legal, rock pesado, quem sabe cantado em português, de Minas Gerais, Born Slave da Espanha, e Sociedade Crua também de Minas Gerais, de BH, Escória é um misto aí, BH e Betim. Então vamos para esses três lançamentos aqui no Panela do Rock, e na sequência achar aqui o Frigideira Puxa com aqueles sons independentes que ela manda muito bem aí, beleza? Vamos nessa! I went to my baby's know the seven doctors said you were born for the good life, and now you see we've got a thousand to spend with you today. I went to my baby's house and I sat down to the front of the door. She said, come in now, baby, I wanna make love. Capricious girl, I'm your boogeyman. Tem dono não. se encontra por aí. Não vire o rosto quando se vê, nem abaixe a cabeça, imaginando que não fez. O coração não é de ninguém. Olho pra minha gibeira, nenhum troco pra bancar. Só a musa da carteira me seduz com olhar. Só a musa da carteira me seduz com seu olhar. Gelado, eu consumi. Olá, povo lindo! Começa agora o episódio número 7 do Frigideira Acústica com Patrícia Schack, o quadro de músicas que vai fritar a sua mente e te fazer delirar de prazer com músicas de artistas e bandas do Brasil e do exterior. E agora a gente traz uma novidade, que são 15 minutinhos a mais de espaço aqui no programa, meu querido Robert, muso da pochete, a sua musa da carteira, com todo carinho e atenção, vai conquistando território aqui nesse programa Panela do Rock, para sua pequena frigideira dar mais espaço e visibilidade aos artistas da cena musical independente do Brasil e do exterior. É isso mesmo, agora a gente vai conseguir tocar duas musiquinhas a mais aqui no nosso programa, com esses 15 minutinhos, e eu também vou poder falar um pouquinho mais aqui, né? Afinal de contas, eu quase não gosto, não é, meu povo? Ah, eu gosto sim. E para começar os trabalhos, vamos começar com eles, que são de Limeira, São Paulo, a banda Jumblé, com a Sonzeira Execução. E na sequência, iremos diretamente de São Sebastião do Paraíso, Minas Gerais, Rami, com a música The Businessman. Retaliação, perdoar a sensação de deixa o coração levantar. Acesso conquista, uma nova geração, com grupo na visão. O cinema abriu, o mundo ninguém viu. Já sempre refém, tudo surgiu. O mundo olha e viu, tentado no convio. Não foi amado, tá sempre enganado. Você acha que sou louco? Vive como um louco. Mas o progresso no país não existe. Mas o guerreiro do universo primate é o progresso. Controlando o dragão de morte pra não viver sucesso. Xismo existe, você tem essa pegada que tem que ser. Põe isso em pedra e chamamos para de novo o mundão. Partiu pra cima e fez essa desinteração. Eu te canto de sua execução. Businessman, I control everything. Don't you know who I am? I'm the greatest in game. I control what you hear, I control what you do. Now you know that I'm here, I control it for you. Are you out of your mind? Is it safer outside? Won't you come down and play? I will keep you away. Won't you come down and play? Out of sight, I'm losing my mind. Changing directions all the time. How does it feel? To be this. para espirrar gordura no fogão inteiro. Abrimos essa segunda sequência com a banda paulistana Gravecore, com o lançamento do dia 22 de março em Boost. Eles que fazem um metalcore motivacional. Parabéns, meninos, à banda do meu querido amigo Leandro Chester, do estúdio Trigger. Na sequência, teremos também a banda cujo qual o nome de suas músicas são totalmente nomes próprios. A banda Catarina no Sofá, eles que são paulistas de Descalvo, com a música Carmen. E para finalizar a sequência, vamos com os gaúchos de Caxias do Sul, Dieguito e os Alcalinos, com a música She's a Devil. em você outra vez. Roubar o pouco que sei me impede de levantar. A fronha eu sei trocar. Se quer saber qual disco vou botar, um dia desses te ligo pra contar. Essa história já sei, alguém contou num bar. She's a devil in your heart. She's a devil. escorrendo óleo e fazendo aquela fritura deliciosa para todos vocês se acabarem de tanto prazer. Eu vou abrir essa terceira sequência nada mais nada menos do que o som da diva, da poderosa, da linda, da maravilhosa. Eu, Patrícia Schack, com meu primeiro single, meu som de estreia na música autoral, Borboleta. Eu que sou de Maringá, no Paraná. Na sequência, vamos ouvir o som da música Banalizados, da banda paulistana Diva Pop. E para fechar esse terceiro bloco, vamos com muita honra colocar o metal pesado de Bruno Mariante de Campinas com a música Black Wind. Me cabe, depois de sentir, quero saber. Aproveitando aquele resto de óleo que sobrou na frigideira, a gente não desperdiça essa carne. E vamos aproveitar esse tempo extra que a gente ganhou no programa para rolar mais dois sons aqui. E vão ser eles, a banda Pisga de Recife, Pernambuco, com o seu rock gospel, com a música Todo Pecado. E para finalizar de verdade o quadro Frigideira Acústica, a gente vai com o som instrumental progressivo da banda O Grande Ogro de São Paulo, capital. E assim a gente vai fechar o Frigideira Acústica com Patrícia Schack. Sentimento. Nossa, que delícia! Mas acabou, pessoal. Um beijo da Shaque e até a próxima semana. Essa aí foi a Shaque, a Frigideira Acústica, com o melhor das bandas independentes do underground nacional, né? Shaque conduz isso muito bem. Agora nós vamos aqui de esse bloco, Banda Lost de BH, Alma Fuerte da Argentina, Tapina Paleta lá de Manaus. Fechando o bloco, Rolling Stones e Bruce Dickinson, beleza? Vamos nessa aí, volta aí pra mandar uns abraços pra galera e um blocão de blues aí pra gente curtir esse domingão, essa semana aí com Panela do Rock. Vamos nessa, valeu! Just like the life, living. marido, para el que siente o quiere sentir orgullo nativo. El Malinche es la maldición de Huica el Gualicho, del dios blanco el terrorismo, Satanás y Cristo. Madre tierra, padre sol, ni demonio ni señor, pareciera más coherente adorarlos nuevamente que el engaño santurrón de los muertos vivos. Este rumbo destructivo o el miedo al castigo. Sentimiento indiano, orgullo nativo, han parido este canto en el corazón mío. Exaltar tu origen, aborigen intenta, sangre nueva de la raza que a un ser libre sueña. Testigos silientes de la humanidad inconsciente y su afán devorador de infierno y suplicio, del progreso bendecido por dioses traídos. Sentimiento indiano, orgullo nativo, han parido este canto en el corazón mío. Exaltar tu origen, aborigen intensa, sangre nueva de la raza que a un ser libre sueña. Del Malinche es la maldición de Huica el Gualicho, del dios blanco el terrorismo, Satanás y Cristo. Sentimiento indiano, orgullo nativo, han parido este canto en el corazón mío. Exaltar tu origen, aborigen intenta, sangre nueva de la raza que a un ser libre sueña. Perfeição, pra descobrir no final é mais do que perfeito. Eu passei a vida inteira correndo atrás de uma ilusão, pra descobrir no final que o simples é mais do que perfeito. Chegando no inferno, andei de cara com um barqueiro que disse: só vou deixar você passar depois que der o meu dinheiro. Por favor, que seja em espécie e de preferência em euro. Eu não quero ter que voltar pra lhe cobrar o meu dinheiro. Perfeição, pra descobrir no final que o simples é mais do que perfeito. Eu passei a vida inteira correndo atrás de uma ilusão, pra descobrir no final que o simples é mais do que perfeito. O cifrão da perdição.

O Paulo, o Dan, o Guto, a Vivi e a Pete, o Piauí, o Zé Walter e o Zé Júlio. Na Bahia, meus amigos, Luiz Omar, o Júnior da Alfa Rock, o Ronaldo Pitanga, o Vitor da Baion Devolution, em Feira de Santana, a família Chau, o Marco, o Marcão lá em Serrinha, o Rubinho também, não sei por onde ele anda, mas tá ouvindo também. E quem mais, hein? A Chac, né? Tô sempre acompanhando lá de Maringá, no Paraná, e os motivos também. E é isso. Se eu não mandei um abraço pra você, sinta-se abraçado. Eu não posso esquecer de mandar meu abraço especial pro Du, grande amigo lá de BH. Onde estará o Du nesse momento? Provavelmente no bar do Toninho. Então, se eu não mandei um abraço pra você, sinta-se abraçado e vamos aos blues. Blocão de blues aqui, eu trouxe Cracker Blues, Que o Diabo Lhe Carregue, Moto Rocker, Bem-Estar, Facção Caipira, Blues Brasileiro, Foragido Americano, Gary B.B. Coleman, Luther Allison e fechando Cambará Slide Sons lá de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Recomendo que você ouça por aí, beleza? Então vamos aos blues, eu volto para mais Panela do Rock, um programa que mantém a bunda e a cara na posição de origem. Curtam aí. Eu tô lavando e não tá novo, mas até que não tá ruim. Voltei do rancho, na minha porta tinha um garrancho que dizia assim: que o diabo lhe carregue e pague um bom café. Que o diabo lhe carregue e pague um bom café. Estou perdido, longe de casa, minha casa já não mora em mim. Tá bem. ser tão bom assim, lhe pague um bom café. Ninguém sabe o que acontece no além. Vivemos os prazeres que nos mais fazem bem. Outros vão mais longe sempre dizendo amém aos que prometem lugares no céu, yeah. Oh, hell. A essência da vida está no bem-estar. Mas bem-estar combina e rima com se estragar. Seja isto em casa ou em qualquer lugar, qualquer bar. Thank you.

Bora então fechar o Panela do Rock de hoje. É, lembrando, hein, Panela do Rock, domingos às 13 horas na Rádio Rota 220 do Rio de Janeiro, 18 horas na Seven Rock Radio da Flórida, às segundas-feiras na Rádio Rock Master de BH, às 19 horas, às terças na Live Rock Radio da Costa Rica, às 16 horas, às quartas, às 15h30 na Overrocks de Campinas, às quintas na Arpoador Rádio Rock de Osório, no Rio Grande do Sul, às 21h, às sextas na Putz Grila, chegamos na Putz Grila, às 17h30, aos sábados, às 14 horas na Uriana, em UDNA do Rock de Lençóis, na Bahia, e às 16 na Rádio Rock do Rio de Janeiro. Beleza? Então não se percam por aí, vem mais novidades, tem a Radar Alternativo também, a gente vai entrar aos domingos às 19 horas, beleza? Então, você tem Panela do Rock para curtir a semana inteira. Vamos fechar o programa de hoje com Status Quo, ZZ Top, Hugh Lewis and the News, Guns N' Roses e Faith No More. Espero que vocês tenham curtido. Voltamos a semana que vem. Não se esqueçam, mantenha a cara e a bunda na posição de urina. Fui, um abraço, até a semana que vem. We'll be right back. Welcome to the jungle! me just paralyzed. Because the plot thickens every day, and the pieces of my puzzle keep crumbling away. But I know there's a picture beneath. Indecision clouds my vision. No one listens because I'm somewhere. But I know there's a picture beneath.